Amigo, entendeu o que eu quis te dizer, contando minha história. Siga o teu caminho e seja feliz a partir de agora. Quem nunca chorou, quem nunca sofreu um grande amor, quem já não perdeu? Assim foi comigo, eu amei demais. Ela me deixou dizendo nunca mais. Não sei o que fiz, não sei onde errei. A essa mulher minha vida entreguei. Por isso, amigo, eu estou aqui. Me ajude a encontrar o grande amor que perdi. Uma história de amor, quem já não viveu? Já passei por isso, digo amigo meu. Sei que dói demais quando perde alguém. Parece que uma parte vai junto também. Mas foi nesta hora que eu aprendi. Pra te aconselhar, eu estou aqui. Esqueça, amigo, não procure mais, pois seu grande amor está guardado pra ti. Vou seguir seus conselhos e não procuro mais. Fiz papel de bobo e dei meu amor a quem não merecia. Amigo, entendeu o que eu quis te dizer, contando minha história. Siga o teu caminho e seja feliz a partir de agora. Siga o teu caminho e seja feliz a partir de agora. Antena Web, a sintonia perfeita para o ouvinte mais exigente. Acorda bem cedinho, me fazendo carinho. Com o dentinho me chama. Vai chegando de mansinho, falando baixinho, dizendo que me ama. Seu olhar envaidecido me deixa caído. Pelo seu beijo. Assim todo dia dengosa, bonita e cheirosa. Ela é fogo e desejo. A sua boca, quando eu vejo, me dá um beijo, que loucura. O cupido me flechou, ela me conquistou, me ensinou o que era o amor. Por ela que está enfeitiçado meu coração. Estou perdido de paixão. Ela me faz delirar. Eu vou te levar pra sempre no meu coração. Te adoro, paixão. Pra sempre eu vou te amar. Cedinho me fazendo carinho. Com o dentinho me chama. Vai chegando de mansinho, falando baixinho, dizendo que me ama. Seu olhar envaidecido me deixa caído. Pelo seu beijo. Assim todo dia, dengosa, bonita e cheirosa. Ela é fogo e desejo. A sua boca, quando eu vejo, me dá um beijo, que loucura. O cupido me flechou, ela me conquistou, me ensinou o que é o amor. melhor esquecer quem já me esqueceu. Te esquecer tantas vezes tentei, mas não deu, não deu, não deu. Você é tudo que preciso, amor indeciso, vem logo me ver. Você é o meu anjo bom, a doce emoção que eu gosto de ter. Você é o meu anjo bom, a doce emoção que eu gosto de ter. Se você ainda me ama, me dê um sinal. Me liga, me chama, ou deixe um recado na caixa postal. Esquecer até já tentei, não deu, não deu, não deu. Amor, me dê um sinal, ou deixe um recado na caixa postal. Esquecer quem já me esqueceu. Te esquecer tantas vezes tentei, mas não deu, não deu, não deu. Você é tudo que preciso, amor indeciso, vem logo me ver. Você é o meu anjo bom, a emoção que eu gosto de ter. Você é o meu anjo bom, a doce emoção que eu gosto de ter. Se você ainda me ama, me dê um sinal. Me liga, me chama, ou deixe um recado na caixa postal. Te esquecer até já tentei, não deu, não deu, não deu. Amor, me dê um sinal, ou deixe um recado na caixa postal. Amor, me dê um sinal, ou deixe um recado na caixa postal. Antena Web, a sintonia perfeita para o ouvinte perfeito. Não dá, não dá, não dá pra viver sem ti. Preciso de você aqui. Não dá, não dá, não dá pra viver sem ti. Não dá, não dá. És a minha alegria, uma pintura tão perfeita. Quando está longe de mim, eu só penso na tua boca em minha boca. Essa saudade está me deixando louca. Não dá, não dá, não dá pra viver sem ti. Não dá, não dá, preciso de você aqui. castigo. Você é a chama que queima e me domina. Você é a luz, o brilho que me guia. Já não dá pra disfarçar. Sem você aqui não dá. Quero ter a tua boca em minha boca. Essa saudade está me deixando louca. Preciso de você aqui. Não dá, não dá, não dá pra viver sem ti. Não dá, não dá. Quero ter a tua boca em minha boca. Essa saudade está me deixando louca. Não dá, não dá, não dá pra viver sem ti. Não dá, não dá, preciso de você aqui. Não dá, não dá, não dá pra viver sem ti. Não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá pra viver sem ti. Preciso de você aqui. Não dá, não dá, não dá pra viver sem ti. Não dá, não dá. Eu acordei sorrindo, meu sono lindo. Comecei a cantar. Vi o seu mundo inteiro, seu rosto, seu seio, o mundo em teu olhar. Lembro do primeiro dia que eu te vi. Parei pra te olhar. Por um momento eu sonhei. Meu coração me fez cantar. Quando canto, brilham meus olhos. Meu coração não mente. Vejo na minha frente o mundo só pra nós dois. Quando canto, brilham meus olhos. Meu coração não mente. Mesmo na minha frente, o mundo só pra nós dois. Vivo sonhando acordado, meus olhos molhados, parados por você. Vejo o tempo passando e eu vou cantando, sonhando com você. Lembro do primeiro dia que eu te vi. Parei pra te olhar. Por um momento eu sonhei. Meu coração me fez cantar. Quando canto, brilham meus olhos. Meu coração não mente. Mesmo na minha frente, o mundo só pra nós dois. Quando canto, brilham meus olhos. Meu coração não mente. Mesmo na minha frente, o mundo só pra nós dois. Quando canto, brilham meus olhos. Meu coração não mente. Mesmo na minha frente, o mundo só pra nós dois. Quando canto, brilham meus olhos. Meu coração. Oh, Antena Web. Quanto mais música me dás, mais eu gosto de ti. Perdoar não vai adiantar. Fugiu das mãos, não dá pra segurar. Quando a gente não suporta mais nem se falar, quando falta aquele brilho olhar, é porque o amor deixou de ter sentido e a gente só tá junto por ficar. Insistir não vai adiantar. O por amar. Se o amor quebrasse, desse para consertar, era só pedir desculpas, nada mais. Era só fazer de conta que é mentira e fingir que tudo um dia vai mudar. Se perdão, não haveriam tantas canções. Se todo amor ficasse resolvido, não teriam tantos corações partidos. A razão tem um coração bem melhor que não tiveras. E esse coração consegue se conter, ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro. Quem dera ser um peixe para enfeitar de corais sua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti. Coração dividido entre a esperança e a razão. Tenho um coração bem melhor que não tiveras. Esse coração não consegue se conter, ouvir a voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro. Quem dera ser um peixe para enfeitar de corais sua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar esta loucura dentro de ti. Cara a cara, beijo a beijo, e viver uma noite dentro de ti. Cara a cara, beijo a beijo, e viver para sempre dentro. Antena Web da música. Música. I'm addicted, wanna jump inside your love. E mais música. Tem a ver com o seu. Tomara depois que a festa acabar. Na madrugada me cola rolando um blues, tocando BB King sem parar. Sinto por dentro uma força vibrando, uma luz, a energia que emana de todo prazer. Já não faz sentido. A saudade é tanta que eu já não consigo ordenar a minha vida, repousar essa agonia, pôr em dia tudo aquilo que eu sentia. Não consigo mais conter a sua falta. Faço tudo pra esquecer, mas não adianta. Pois a sua teimosia quis mudar tudo que eu era. Eu que tanto quis te dar a primavera. Não fui eu que quis assim. Foi você quem me escolheu. E foi tanta indiferença que até me aborreceu. Mas agora você vem querendo apagar a minha dor. Como posso te chamar de amiga se te chamei de amor? Não consigo mais conter a sua falta. Faço tudo pra esquecer, mas não adianta. Pois a sua teimosia quis mudar tudo que eu era. Eu que tanto quis te dar a primavera. Não fui eu que quis assim. Foi você que escolheu. E foi tanta indiferença que até me aborreceu. Mas agora você vem querendo apagar a minha dor. Como posso te chamar de amiga se chamei de amor? Não fui eu que quis assim. Foi você quem escolheu. E foi tanta indiferença que até me aborreceu. Mas agora você vem querendo apagar a minha dor.

verdadeira. Viver a emoção, ganhar teu coração, pra ser feliz a vida inteira. É lindo teu sorriso, o brilho dos teus olhos, meu anjo querubim. Doce dos meus beijos, calor dos meus braços, perfume. Yeah.

Ana adorou. Kizomba é uma festa na casa de Ana. Ana adorou. Mas Ana me disse que era dela o meu amor. Mas Ana me disse que era dela o meu amor. Que bela noite, veio o pai, veio Bana e os verdades, João Pereira, veio Bonga e Salomé. Chegou as meninas e os rapazes da cidade para entrar no arrasta-pé. Kizomba é uma festa na casa de Ana. Ana adorou. Kizomba é uma festa na casa de Ana. Ana adorou. Mas Ana me disse que era dela o meu amor. Mas Ana me disse que era dela o meu amor. Kizomba é uma festa na casa de Ana. Ana adorou. Kizomba é uma festa na casa de Ana. Ana adorou. Mas Ana me disse que era dela o meu amor. Mas Ana me disse que era dela o meu amor. Sou brasileiro, misturo samba e kizomba sem problema. Nessa festa o povo quem arrasou veio Tabanca, Tito Flores, Iracema, para a kizomba do amor. Faço ponta, vou dançando no salão. Seguro a cintura e dou uma mexidinha. Kizomba faz bem ao coração. Sou brasileiro, misturo samba e kizomba sem problema. Nessa festa o povo quem arrasou veio Tabanca, Tito Flores, Iracema, kizomba do amor. Para kizomba do amor. Atenção, galera! O Lobo Mal tá na área. Diretamente da floresta pra devorar todas as gatinhas do pedaço. Flanjo! Au, au, au, au. Au, au, au, au. Pra te comer, não adianta você fugir de mim, baby. Eu não vou te fazer mal, eu só vou te devorar. Mas antes vou namorar com você. Joga a mão pra cima e sacode comigo. Ei, oh, ei, oh, ei, oh, ei, oh. Baby, eu sou o lobo mau. Vim aqui pra te comer. Não adianta você fugir de mim. Baby, eu não vou te fazer mal, só vou te devorar. Mas antes vou namorar com você. Eu sou lobo mau, eu sou lobo mau. Au, au, au. Eu sou lobo mau, eu sou lobo mau. Au, Pra que essas orelhas tão grandes? São assim pra te escutar. E esses olhos enormes? São assim pra te ver. E esses dentes tão grandes? São assim pra te morder. E essa boca tão grande? É assim pra te comer. E essa língua enorme? É só pro teu bel prazer. E esse coração imenso? Bate, bate por você. Love you.